mais vão me chamar de pobre. Nunca mais vão me chamar de sujo. Nunca mais vão me chamar de feio. Nunca mais vão me chamar de mal vestido. Hey, eu tenho um plano e eu vou ficar rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Melhoria é o que eu quero e a maioria da quebrada. Maiores alguns se dizem ser, porque tão quebrados. Falsidade que nem deep web, vários falsificam. Tênis flow, vivência causa, ouro, views, identidade. Dividindo o mesmo assento que nem Big Brother. Apertando a mão de quem você não quer no jogo. É, esse ano eu tô de volta ao jogo. Nem precisaram matar meu cachorro. Eu vim da lama, eles do asfalto. Vocês queriam show de trap, isso é um assalto. Ei, fora da boca, nunca lucrei tanto. Acho que agora eu abro fácil uma conta no banco. Quantos burros eu levei, mas não escureci. Ninguém vai dizer que eu não mereci. A real daria um filme, eu não assisti. Eu não li, eu não vi, eu tava ali, estar aqui. É um milagre, tanto atravessei o mar vermelho. Hip hop deve ser um santo. Nunca mais vou dizer pros meus filhos não. Nunca mais vou perguntar o preço. Mano, eu nem quero saber do preço. Esse ano eu fico rico e compro tudo que eu mereço. Vai, hey, casa no Lourdes é nada mal. Férias no Louvre é nada mal. Garagem, piscina, eu pedi pra Deus uma nave pra Michelle de Zebola. Essa vai pros amigos e as amigas. Eu tenho um plano e esse ano nós muda de vida. Vamos mudar de vida, na moral, vendendo a cimitola sem jamais deixar de ser real. Hey, eu tenho um plano, eu vou ficar rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Hey, eu tenho um plano, eu vou ficar rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Tirar da tranca meus manos garrados. Pagar o custo dos advogados. Fumar um atrás do outro, eu parei. Aqui maconha é mato. É, eu tenho plano, eu vou ficar rico. Eu tenho sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem. Rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Eu tenho um plano, eu vou ficar rico. Eu tenho um sonho e esse ano ele me deixa rico. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Deixa a família bem, emprego pros amigos. Pelo menos um já tá empregado aqui também, o outro ali, né, porra.